da planície racional. Uns descerão sem razão quando o sol começava. Nasce o homem e a mulher da resina e da goma quando o mar começava. Nasce estrelas lá no céu e a lua seu papel fez o vento esfriar. De noite vai ficar quando o mal começava. A fase racional. Leia o livro, vai saber o que realmente é viver quando bem começava. E fim durou, e fim durava. O que acabou se acabava, a lição foi mal passada. Quem aprendeu não sabe nada. E fim durou, e fim durava. Que acabou, não se acabava. A lição foi mal passada. Quem aprendeu não sabe nada. Disseram que sabiam das coisas, mas no entanto não sabem de coisa nenhuma, pura inconsciência. Mas vão saber agora, brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas. É pra já, que coisa linda, é pra agora. Vamos entrar em contato com os nossos irmãos, puros, limpos e perfeitos, eternos do supermundo, da planície racional.